chamado pra missão de uma maneira diferente. Do fundo de uma cela fui liberto das correntes, dos guetos e vielas sou mais um sobrevivente. Na positividade vou seguindo em frente, quebrando a estatística, calando a crítica. Falavam que não tinha mais saída, não só passei dos 30, motivo de alegria de ver que superei, que os 40 se aproxima. Me fortaleci, aprendi com os meus erros, sigo caminhando pelo caminho estreito, lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Firme na missão, ando entre os becos, não foi fácil eu sei, quase me matei. Tristeza incurável aonde desandei, mal interpretado, deprimido, rejeitado, cheio de complexo, bandido alucinado, sem base de apoio, considerado lixo. A morte para muitos seria um alívio, quase me entreguei, no pó eu viajei, caído no chão me embriaguei. Suicídio eu tentei, não foi só uma vez, se autodestruindo, desistindo me lembrei. Vinde a mim cansado que te aliviarei, da oração que fiz, na hora me lembrei. Uma voz suave me dizia assim, confie em mim, esse não é o fim. Sempre estive aqui, vem pra perto de mim, te dou o meu amor, quero você aqui. Não faça isso contigo, você tem um amigo, te assisto todo dia, sempre serei contigo. Tiro essa dor, te encho de amor, não se sinto nada, meu espírito te dou. Assim eu renasci, eu vi até ali, tudo que passei foi pra depender de ti. Com a alma lavada, perdão recebi. Uma nova criatura, a Cristo hoje sirvo. Entendo seu valor, entendo seu amor, sua misericórdia grandiosa me alcançou. De sacrifício vivo, respeito o livre-arbítrio, renunciando à carne, vivendo pelo Espírito. Fica de caminho, você não está sozinho. Pra toda essa dor e vazia existe alívio. A cura é Jesus, o verdadeiro amigo. Jamais te abandona, sempre estará contigo.